desespero começou quando nós abraçamos de mãos dadas, nós dois caminhamos. Eu tão louca fiquei a sonhar. Meu desespero foi o beijo que você me deu, esse amor que tão pouco durou, uma noite à luz do luar. Eu choro chamando você. Meu desespero foi o beijo que você me deu, esse amor que tão pouco durou, numa noite à luz. Desespero.